cadeia nacional de rádio e televisão. Estamos falando ao vivo em cadeia nacional, diretamente do pavilhão 9, de onde 7 elementos fugiram às 4h20 de hoje. A polícia civil e militar montaram um cerco na saída da cidade. Cadeia nacional. Cadeia. Cadeia nacional. Cadeia. Cadeia nacional. Cadeia nacional.